361 no chão do centro Recife, 1-33-25, alterna 1-33-95. Bom dia, igualmente, bom dia. São Paulo, pronto. Falador São Paulo, 360 nível autorizado, GPS 110, Lídia, GPS 116, Bravo Tanzulu, Lídia após conforme. Nicola da 10, primeira curva direita, saída da El, Neda, Mótima. 1198 controle, 5527 transforma. Solução para o táxi. 285, Gaião, táxi até o ponto Sara Viaim, reporte som, pode na 04. Vida. Salvador é o Sam, Mike, Zulu, Juliette, posição 9 do Pátio 3. Tango, Mike, Zulu, Juliette, do Pátio 3, desejo do Pátio 1, do Pátio 1, com alguém? Não, por enquanto a gente vai girar motor em marcha lenta, autorizado também para ela, teste de motor. Gente, do Pátio 3, não autorizado, está no contêiner. Ok, tá valendo, muito obrigado. Chama-se centro em 1-3-3-2-5, GN-3-3-9. Júlia da Estefano, bom dia. Informação é com sério. Autorização é do Guarulhos, nível 360, decola da 90 com a direita, saída da El, Leda, Mótiva, depois do Lu 10, Brito, protegendo no meia, Belo Horizonte, direto 3, conforme a rota do ponto de voo. 5536, transponda com o Júlia, opera em 119.98. Planejamento correto, está me pronto, o senhor se encontra ainda no parte 3? Na posição 3, está me pronto, hoje é meio de novo. Alô, Salvador, é o Sam Mike, Zulu Juliette, como serve o giro de motor e marchamento. Muito obrigado e um bom dia. Mais um Zulu direto que encontra no 4-3, pela autorização de reforço para 4-1 na posição 2. dia, o prezado chegada bom, esse mantinha 4, deu 10, Bruxa 0 com 4. Prezado bom. Isso até próximo. desça para 2000 às 2.014.